veneno, a flor de maracujá. Dia de sol, cheiro de flor, gosto do mar, amor, a tua cor, luz do luar, vento que vem. Thank you.